te agradar. Eu brinquei com um improviso, só pra ver o teu sorriso. A distância não é nada. Sem brincadeira, teu convite é tentador. Quando me chama de amor, as minhas pernas bambeiam. Eu te confesso que o pensamento me rouba, mas essa paixão me sobra medo de ser feliz. Seu mundo e fala de um prazer no beijo vagabundo. Me faz em seu momento mais apaixonado. Vem que é nessa aventura que a gente descobre. O medo é bandido, mas o amor é nobre. Me apanha que meu coração está largado. Essa paixão me sobra medo de ser feliz. Vem me pega pela mão, me leva pro seu mundo. Me fala de um prazer no beijo vagabundo. Me faz em seu momento mais apaixonado. Meu coração está largado. Vem me pega pela mão, me leva pro seu mundo. E fala de um prazer no beijo vagabundo. Me faz em seu momento mais apaixonado. Vem que é nessa aventura que a gente descobre. O medo é bandido, mas o amor é nobre. Me apanha que meu coração está largado.